som, a televisão. Eles caem voando. Aqui com o Judas 5, tá ligado? When the spec my back. When the spec to back. Fuck, fuck, boom. I want to poke my book, my home, and die. Mantendo o procedimento, psicopata no rap abstrato, mandando